nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor. Pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará. E em seus braços eu quero me entregar para descansar. Descansar em segurança. Vou viver minha esperança. Vou viver para o meu Pai como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver pra Deus. Deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz. Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você. Já vencestes o tentador. Não se canse de Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai.